Você está ouvindo o AzillaCast. Venha comigo se quiser viver. Meu amigo Charlie Brown. Aê, mano. Meu amigo Charlie Brown. A gente falou pro Manel, ele... A gente disse pro Manel, ei, Manel, canta aí. Canta aí a música aí. Bicho, estragando o tema de entrada. Aí ele... Aí ele começa já cantando do nada. Inclusive, Manel tá com a... Uma rede armada e não... Olha, ó. Se tu perceber na câmera do Manel, só tem metade da rede armada. A outra metade não existe, não. Na verdade, mano, a gente tem que denunciar, porque o Joel é o único que não tem uma rede no cenário, mano. É verdade, é verdade. É mesmo, tá ali atrás, a doideira. É, o cara mora em Fortaleza e não tem uma rede, mano. Como é, mas é porque a rede tá no... Foro, aqui de trás de mim tem um armador, né? Da rede. Cadê aí... a rede? Só que a rede tá no armador dele do outro lado. Puta merda. Puta que. Botou a essa rede live não vai errado. Dar certo. O cara traindo o movimento. Cadê o Feng Shui, mano? Da tua casa aí, mano. Cara. Ô, vixe, Maria, olha que me entregaram aqui. É isso aí. Olha aí, denúncia. O quê? O quê? Denúncia. Cadê? Mostra aí de novo. Denúncia, né? Denúncia, aí, ó. Denúncia. Armador. Armador. A denúncia. É porque, mano, a rede tá lá do outro lado, mano. Ali, aí o cara tá com preguiça de desarmar, né? E botar ela no canto certo. Ô, putaria, viu? O Manel aí, Manel, qual é a música que tu queria cantar, hein, Manel? No começo dessa live aí, hein? É o meu amigo Charlie Brown, do Benito de Paula. Vai lá, Manel. Olá, o show aí. Esquenta. Meu amigo Charlie Brown. É isso, mano. Meu amigo Charlie Brown. Não é assim não, Baitola, também. Não foi o Neto que disse, que era só assim. É um clássico doido, do Natal, mano. Tu nunca ouviu o meu amigo Charlie Brown do Benito de Paula, mano? Ah, que coisa é essa? O cara é todo tá aí, triste Paulo. Ali, cantando. É não, sim, mano, não é assim, ó. Me repetir 10 vezes. É assim, mano, é, ó. Tem que ficar todo mundo assim, com as mãos balançando, né, assim. Aí todo mundo... meu amigo Charlie Brown. Aí, com um copinho de cachaça, né, na mão, né? Exatamente. Meu amigo Charlie Brown. Ficou do mesmo jeito que eu tava cantando, mas tu tá balançando os braços e eu não tava. Olha, mas porra. Tu mudou a tonalidade, mano. Tu tava cantando em Lá maior, mano. Na verdade é em Dó maior. Inclusive, mano, tu é um dos poucos alcoólatras que não consegue cantar essa música de maneira decente, viu? É, mas isso aí é... Isso é foda, isso aí. Inclusive, a galera no... Lá vai caçando. A turma do bar vai o quê? A turma do bar vai caçar o teu registro. É isso, mano. Inclusive nos bares aqui de Fortaleza tem isso aí mesmo, né? Os caras recebem os diplomas, né? Diploma de cachaça. Eu não sei como é nos outros estados do país, mas assim. Bar, aqueles bar que o cara vai tomar cachaça aqui em Fortaleza é um negócio sério, mano. A turma é unida e tal. Tem umas camisas, né? Que o cara bate o seu fulano e tal. Os caras, às vezes, dia de domingo, fazem uma feijoadazinha, né, e tal, pra descontrair ali. A galera tá aqui, ó. A galera já tá aqui na loucura total aqui, ó. Chegar à porta do Manel gritando, Tewon! Sempre tem esse grito, né, Manel? O gritão ali, Tewon! É mesmo, na época teve... É igual a casa do Felipe ali, o mestre. Aparecia aqui no Lazila. Chegava lá fora e... Felipe! Os gritão. O cara jogar RPG, aí toda vida o Felipe tava atrasado, aí os caras aqui falando aqui, os caras só no suspensezão, não sei o que, o Koala tá dizendo aqui, agora a live vai ser discada pela empresa de telefonia, que, né, que tem duas letras, né? Ah, porra. Vamos ver aqui, o Netozão ali parece que vai avacalhar hoje. Tem um tema de relacionamento, ele vai pra cá. Galera, é foda. João Martinho, cadê o Samuel? Ih, rapaz, é denúncia, dona aí. Denúncia aí, momento de denúncia. Não João... chamaram o Samuel pra essa live. João Martinho, Joel é discípulo do Peter aqui. Aí dentro, Peterzão. Cadê, hashtag, cadê a rede, Joel? Um porrada de hashtag aqui, cadê a rede, Joel? Joel, pé inchado aí dentro. Pé inchado? Aí dentro. Inclusive, né, a gente tava aqui, a gente ia fazer uma live ontem, né? Só que teve o jogo do Ceará, né, Manel? O que aconteceu, Manel? Cearazão ali. Foi quanto? Tem um jogo aí, mano. Xará ali ganhou 7-1. Invicto. O cara teve que suspender o jogo, mano, porque a turma era direto gritando ali. O porteiro aqui do meu prédio, bicho doidando ali dentro da guarita. Emoçãozona foda da pele. Tu disse que tu mora no. No apartamento distante da guarita. Aí o cara tava lá no final do prédio, mano, gritando, é hoje, né? Com o ponteiro, né? Não, a gente tava programado pra fazer a live, aí eu aqui no prédio, aí o Joel, ei, mano, eu acho que tem jogo hoje. Aí na hora que ele disse, será que tem jogo, eu só escutei o cara, ei, Vasco, é hoje, né, o título. Caralho, uma portaria longe pra caramba, mano, tá dando aí. É, mas vamos torcer que é a mais esculhambação. Aí eu já saquei logo, mano. A turma já tá endoidando no aquecimento ali. Hoje ninguém dorme. Inclusive, e aí foi macho, que... ontem a galera ficou mandando mensagens, né, ali. Dizendo cara o negócio ameaçando. Do... Os caras dizendo Furacão Isaías, né? Eram várias mensagens aí. Cadê o cast do Furacão Isaías, não sei o quê. Próximo cast a gente vai, né? Próximo cast a gente vai fazer, né? Sobre o Furacão Isaías. Sobre essa terrível ameaça, né? É um momento único na história do Asila, porque é a primeira vez que um membro do Asila é reconhecido pela comunidade internacional, né? Exato. Aí a gente ainda tá... Estamos apurando os fatos, né? Mas é porque hoje a gente escolheu o tema de hoje pra, né? Pra gente ajudar, né, uma certa pessoa, né, que mandou uma mensagem aqui pra gente aqui, né. E aí, Manel, olha, vamos contar essa história desse cabo aqui, ó. Cadê a história dele aqui, ó? Pera aí, mano, tem que explicar primeiramente como é que vai ser o formato do programa. Pra quem tá chegando agora e tal, o cara tá meio destreinado. Inclusive pro Manel também, entendeu o que é que vai acontecer. Não explicou nada, eu tô aqui no paraquedas. Antes da gente começar, né, se inscreve aí no canal pra receber, clica no sininho pra receber todas as notificações, né, do quando surgir as lives, né, Manel? Se tiverem as lives aí, você recebe uma notificaçãozinha. Inclusive, aí embaixo também tem as nossas redes e o nosso canal do Anime Go, né, que é o nosso canal de animes, que tá lá saindo vídeo, né, toda semana. Então dá uma se inscrevida lá. Pra quem gosta de anime aí, hein? É um canal excelente. Anime Go, tem aí na descrição. Inacreditável, né? Notícias, com sorteios e brindes toda semana, hein? Confere lá. Sorteios e brindes? Tá aqui o celular. Já bem isso. Já quebrou esse bicho aí? Agora não. Então vamos lá, Manel. O formato do programa. Formato do programa hoje, Manel. É assim, ó. Uma certa pessoa, Manel. está desesperado, Manel. Tá deseso, ó, Manel. Deseso. Hoje é o programa de utilidade pública, né? Exatamente. Aí ele mandou uma mensagem pra gente, né? Contando a história dele. Porque o cara quer se consultar, né? E escolheu a Zila como método de consulta, né, mano? Pra história dele, né? Pra saber o que é que ele tem que fazer sobre, né, o relacionamento dele aí, né? E o mais importante hoje vai ser a participação dos ouvintes, né? Porque a gente vai ler o caso, né, de uma pessoa misteriosa. Exatamente. E a gente vai precisar da... Eu tô rindo porque botaram aqui Samuel na balança. Como é que é, mano? O Samu J na moto com o Samuel faz aí a dramatização. Cara, relembrar isso dos últimos episódios. Isso aí a gente pegou pesado, mano. Eu assumo. Faz aí, mano. O cara tá sem isso aí, tá sem espaço aqui pra fazer. Vai lá. O Manel vai imitar o Jota na garupa do Samuel. Vai lá. Legal, a gente ficou uma baladeira no outro cast, mas é mais ou menos assim. Putaria, viu? E aí o cara tá aqui, Manel, desesperado. Então a gente vai ler a história dele aqui, né, Manel? Ele vai se aconselhar ali com a galera do chat, né? Inclusive, se você tá desesperado também, né, mande sua história pra gente. Que a gente lê aqui no programa e dá uns conselhos pra você, né, mano? A gente vai escolher as histórias mais tristes aí da galera para as próximas edições, né, o cara? Vocês vão entender durante o programa. Eu tô rindo do barulho da moto do Samu, do Manel aí. Parece um boi, mano. Mas a imitação dele foi boa, mano, porque a moto tá com escapamento lá embaixo. Aí o cara sentiu o sofrimento da moto pela dublagem do Manel. Foi bom isso aí. Então, Manel, ó. Uma pessoa, Manel, que não se identificou, preferiu não se identificar, mandou uma mensagem aqui pra gente, porque, né? Porque todas as histórias que a gente vai ler, né, são sempre... A gente mantém no mais absoluto sigilo, né? Ninguém revela. Exatamente. Mas a galera no chat já tá ali botando quem é. Os caras ali frescando, mas os caras não sabem não quem é esse bicho aqui. Exatamente. Olha aí, Manel. E esse personagem da nossa história, Manel, ele está apaixonado. Eita, Manel. Ele tá apaixonado. Tá no momento mais fraco da vida do homem, hein? Só que o problema, Manel, é que a pessoa que ele gosta não sabe. Ixi. Tem isso, né? O cara tá apaixonado sozinho. Essa é a pior parte. Aí, mancho, o que é que acontece? Uma pessoa que a gente vai chamar singelamente de Senhor X. Senhor X, Manel. Senhor X. Ele conheceu... ele conheceu essa menina meio que por acaso, né? Os dois meio que gostam da mesma coisa, né? E tudo mais. Eles foi o destino que tramou contra ele. Exatamente. Contra o Sr. X. Aí eles estavam lá no mesmo grupo, né? E tal. Aí, né? Grupo do WhatsApp? Exatamente. Pode ser, grupo de WhatsApp. Ele não quis revelar que grupo ele era, não. Pra manter a integridade dele. Podia ser o grupo do Tinder, né? É. Então, o Senhor M, que é um amigo dele, né? Ele foi, né? Incentivou ali o Senhor X, né? A conversar com a menina, né? Porque ele achava ela bonita, né? E tudo mais, né? E aí rolou aquele negócio, né? Sempre existe isso aí, né? Esses cupidos de WhatsApp, né? Crema, vai lá, sei o quê. Fica nessa. O ruim do cara ser feio é isso, né, mano? Porque geralmente o cara feio costuma se apaixonar pela pessoa bonita, né, mano? Isso aí aqui. Ah, é. É o ruim da vida, mano, do caba, né? Essa é a verdade, injustiça, mano, da humanidade. Isso aí. E aí, mas o que acontece? O grande problema é que essa menina, que nós vamos chamar aqui na nossa dramatização, né? De Senhorita Y. Olha aí, Manel, Senhorita Y. Os caras já estão aí pensando aí. Rapaz, quem é que deve ser? Ela estava namorando na época, né? Senhorita Y estava namorando na época. Eles entravam lá no Facebook dela, né? Olharam os perfis, aí viram lá, né? Naquele sobre, né, mano? Tá, porra, lá. Os caras deram uma stalkeada na mulher, foi. E aí tava lá, né? Relacionamento, vixe, Manel. Relacionamento sério com fulano de tal, ó. Vixe, Manel. Aí, os caras, mas toda vida, mas que aparece uma pessoa, né? Que o outro tá interessado, né? O cara eu vai no Facebook. Eu pensei que ia fazer isso aqui, ó. Quando o cara tá... Porque pousou uma mosca, uma besoura aqui no meu braço aqui. Aí, mas toda vida que o cara vai no perfil e vê que a menina que o cara tá interessado tá namorando, o cara olha lá, né? Vamos ver o pé. O cara do grupo. Vamos ver aqui o perfil aqui do Paspalho aqui. Vai lá o cara, né? Vai lá os caras. Aí lá vai os caras, né, mano? Investigar, né? Quem é essa o fulano? Essa parada do Paspalho aí foi cruel naquele dia. Né? Aí, mas... O que é que acontece? Ei, mas tu deixa eu contar uma história paralela. Só pra ilustrar isso aí que tu disse. Teve um dia que eu cheguei lá na casa do Manel. Aí esse bicho tava puto, né? Lá e tal. Andando de um lado pro outro. Aí o diabo é esse, Manel. Por que é que tu tá com raiva aí? Não, mano. Conheci uma menina que é altamente gata e tal. Aí ele mostrou a foto da menina, né? Vixe, mano, é mesmo, viu? A menina é gata. Aí, e por que é que tu tá com raiva? Não, mano, olha aqui a foto do Paspalho que tá com ela. É um cara fake som, pô. Aí o diabo é isso, mano. E o que foi de céu com ela? E, não, mano, nem conheço ela, não, mas eu tô puta que a mulher tá com cara. O cara é mal fala. O cara é puta. Eu comecei a rir, mas eu dei razão a ele, mano. E o pior, mano, que tu percebe que o cara feio, ele é desunido, né? Porque o sonho do cara feio é ficar com a mulher bonita, mano. É. Aí quando algum cara feio consegue, o outro cara feio fica puto, ó, porque não foi ele. A classe é toda desunida, mano. É. A classe dos caras. Putaria, tá negada, mano. Mó galera aqui nos comentários, mano. Tá botando nome aos bois. Né? Mas pra manter a integridade física do cara, o cara não vai revelar, né? Os caras dizendo aqui que é a Isabelle. Onde é que os caras tiraram esse nome? Isabelle, ó. Iris Mardia, velho. Com Y. Esses bichos é tudo doido, velho. É isso aí, mano. Ei, mano. E o pessoal aqui nos comentários tá dizendo que se a live chegar a 50 likes, tu vai fazer um espacate nas cadeiras igual o Van Damme ali. Já é isso, mano. Espacate. A abertura do Van Damme. Aquela abertura. É isso. O cara ficou todo isso arrombado. Vocês querem mandar é pro hospital, você é doido. Aí, mas continuando a história, o tempo meio que se passou, né? O tempo se passou ali, né, e tal. Os astros foram se alinhando, né, e tudo mais. Aí o que acontece? Um amigo do Sr. X, que nessa dramatização a gente vai falar que é o Senhor M, né? Senhor M, que já apareceu aí na história, né? E tudo mais. Ele olhou, assim, as fotos do... Ele chegou no grupo do WhatsApp, né? Uma bela manhã, né, de segunda-feira. Chegou o senhor Mzão lá no WhatsApp, ó. E disse assim, ó. Vocês viram o Facebook da senhorita Y? Ah, vi. Aí os caras já estavam doidos, né? Eita, menino, que foi? Ela apagou todas as fotos com o namorado dela. Eita, porra! O pessoal do grupo começou a pular, né? Os caras tudo comemorando. É, botando os vídeos, né? Botando os vídeos do Rock Balboa correndo na praia. Aquela foto do Senna, né? No carro de corrida, os caras tudo louco lá. O cara assim. Ei, e a melhor foto de todas é a do PC ganhando a Copa, mano. O cara tem que fazer um sticker dessa foto aí. Esse sticker aí, mano, quando a gente montar o nosso grupo ali dos fãs, né, do Asila, a gente vai botar esse sticker aí pra galera aí. Esse sticker é massa. Esse sticker ganhando a Copa. Aí, né, o tempo se passa e os amigos do Sr. X, mano, disseram que ele tem que tentar, né, Manel? Chegar na senhorita Y. A vida se faz de tentativas, é isso aí. Só que aí, Manel, o senhor X estava com medo. Vixe Maria, tô com medo. Com os olhão arregalado, né, vida? É. Tava com medo. E aí? Ele tava com medo porque ele não sabia. Peraí. Não fale. Peraí. Pausa. Parou. Ele estava com medo do que ele já tinha em mãos. Sabe o que é? Exatamente. Eu até sei o que é, mas invertido do horário, mano. Cuidado pra não derrubar a live aí. É. Inclusive, ele já tava com isso aí na mão. Ora, mano, o Joel disse assim. Não é isso aí não, macho. O cara chegou no grupo e disse que a mulher tirou todas as fotos do namorado e tem só foto dela de biquíni. Aí tu diz, o cara tava com medo porque ele já tava com um negócio na mão. Mas diga aí o que é o negócio. O que é o negócio, ele tinha, mano? Em mãos era o não. Vixe, aí tem, porque mano, quando é, você vai atrás de uma mulher... Peraí, você vai atrás de uma mulher para conquistá-la, você já tem um não garantido. Por quê? Porque se você não for, não vai ser um não. Entendeu aí? Entendeu? Entendi, foi nada aí. Calma. Mas normalmente, tem uma coisa que vocês não colocaram aí, para contextualizar a negada. Então, quando... O senhor... Como é o nome do cara? Senhor X, é? Senhor X. Ele tem um forte senso cavalheiresco, né? Ele ainda é daqueles caras da época... Das antigas, né? Da época romântica da paquera, né, e tal. Ele teme, sei lá, eu acho que ele pensa que se ele levar um não, a honra dele vai ser denegrida ali, vai ter uma... Tem um negócio desse aí também. Isso aí é um pensamento muito atrasado. Se você não vai atrás, você já tem um não garantido. Mas o que nós procuramos é a tentativa do sim, entendeu? Se ele consegue o sim, ele ganhou na loto. E se ele ganhou na loto? E se ele não conseguiu o sim, ele já estava com o não, porque ele não estava jogando na loteria, ele não estava comprando bilhete, tá entendendo? Então. E na verdade, se tu pensar, é 50% de chance de dar certo, né? Então, é 50%. Mas aí, mas o que acontece, mano? É porque o Sr. X, ele tava com medo, na verdade, porque ele não sabia se ela tava solteira ou não. O X da questão aí do Sr. X era essa daí, né? Ela, a menina tinha apagado as fotos, né, ali do namorado dela. Mas aí ele pensou assim, rapaz, será que ela tá solteira ou não tá? Essa é a questão, ixi. Vale lembrar que o Sr. X, nesse ponto da história, ele é bem ingênuo, né? Porque o atestado de solteirice da pessoa é quando o cara apaga todas as fotos do ex ou da ex do perfil, mas isso aí. É, mano. Mas e aí, claro, quando tira. Aí quando mas o cara claro tira. Que só dois isso, né? E aí quando o cara tira o sobre, o negócio do relacionamento, né? E o cara bota lá, né? Está com relacionamento com fulano de tal. Aí quando o cara tira isso aí, aí pronto. Aí é o prego no caixão, né? O cara botou, né? Aí é que o cara sabe mesmo. Mas o senhor X aí, bicho, ficou com medo aí. Ficou aí, né? Todo com medozão aí, Manel. Aí, Manel, o que é que acontece? Mas eles eram amigos ou eles só se conheciam assim do grupo e não conversavam? Eles conversavam assim, esporadicamente, assim. Sobre séries que ninguém nunca viu, né? É, sobre, sei lá. Aí o tempo se passou, Manel. E aí o senhor X chegou num belo dia no grupo e falou assim, ó. Descobri a verdade. Eita, Manel. Ah, os caras ficaram tudo gritando de novo. Descobri que a senhorita Y realmente tá solteira, ó. Ixi, Manel, é agora, tá, Manel, agora. O cara é um MacGyver, desculpa, foi tudo. Mais um insert rápido aqui pra situar o pessoal. O Anime Epic Cine está perguntando aqui, Théo. Qual é a diferença entre cocota e delícia? Na verdade, os dois são a mesma coisa, né? São só... Não, mas são não, mano. Então, a cocotinha, né? Se a tua mulher estiver perto de ti, mano, pisca o olho duas vezes aí. O Anderson Costa falou aqui, ó. O não ele já tinha, agora falta a humilhação. Os caras são foda, viu? É verdade, mano. O Anderson aí, ele entende do assunto, mano. Que o pai todo do Manel diz, não, o não, não ele é, já mano? Tem. Mas aí o cara vai todo confiante, leva o não, fica destruído e isso aí ele não conta. O cara se fode. Ah, não, mas ele não, ele não vai continuar destruído porque não tentou? Não, mas enquanto ele não tem o não, como é o nome daquela? Caixa de Shudras, é? Como é o nome da parada, do negócio lá do gato? É o caixa de Shridos. Sei lá, mano. Que... Quando o senhor X não perguntou pra mulher, o futuro dele tá dentro de uma caixa. Ele pode viver um solteirão para sempre, ou ele pode casar e ter três filhos com a mulher. Exatamente. Então, viver uma vida feliz, né? Uma exatamente. Casa com uma... uma casa com um pé de goiabeira na frente, né? Pezinho de chambo, o cara criando um pinchezinho, né, no quintal e tal, com a mulher. Então, o senhor X se apega a isso aí. Enquanto ele não perguntar a mulher, a caixa de children dele tá lá. E se ele perguntar, pode ser que o futuro dele todo venha abaixo, né? De um dia pro outro. O Marcelo Prado falou aqui, ó. Um amor não correspondido. Eu tenho mais de 10. Vixe Maria. Esse cara é um guerreiro, tá... mano. Aí o cara viveu várias batalhas aí, né, na vida. Tá... Esse aí é um soldado condecorado. Inclusive, o Marcelo, mande sua história pra gente, né? Pra gente fazer a dramatização aqui do asilo. Melquisedeque tem um cheirinho que é boa. O Melquisedeque falou aqui, ó. A polícia ali atrás do Manel ali, ó. Ele traduziu em outras palavras a realidade. O Leonardo Lemos falou aqui, ó. É a caixa de Schrödinger. Aí, mano, o bicho é exatamente físico. O que o cara falou, mano. O cara acertou. Aí, Marcelo Prado tá falando a história dele, hein? Vixe Maria, vamos contactar aí Marcelo Prado, né? Pra contar as histórias dele aí, né? Rapaz, o negócio é ser firmeza, independente, trabalhar e passar segurança pras pessoas à sua volta. E aí o romance vem atrás de você. Olha passar aí, mano. Segurança, o cara tem, contrata um segurança particular, hein? Não, mas só tem um erro aqui, mano. No plano do Marcelo Prado, mano. Olha só a primeira coisa que o cara tem que fazer, mano. trabalhar, mano. Aí, a base do plano do cara já começa no difícil. Aí mano. Foi que o cara se aí... lascou. É. Aí continua na história aqui do Sr. X, onde foi que parou, né, e tal. Aí descobriu que a menina tava solteira, né, de verdade ali. Aí, mas foi o que aconteceu. O grupo do Sr. X, né, não contente, ele foi se consultar onde? Com os, aonde, grupos, aonde? Os grupos de WhatsApp, né? Que é onde tem a resposta pra tudo, né, ali nos grupos de WhatsApp. É a melhor solução, melhor do que, eu não vou nem dizer pra não prejudicar aí a senhora Y, mas... E aí, mas a galera ali do grupo do WhatsApp falou que incentivou, né, o senhor X ali a conversar com ela, né, tentar chamar pra sair e tudo mais, né, e tudo mais e tal. Cara, doido pra ver a desgraça ali, né? Os caras os caras já deixaram a pasta separada. Senhor X se fudeu. Aí os memes tudo lá guardado. E aí, macho? E aí, então, o aí, Senhor X... Aí. O Senhor X, ele criou coragem, ó, Manel. Ixi, ficou, foi doidão. Eita porra, tô Manel. Doidão, Manel. Agora. Na cabeça, foi. É, mano, é putaria demais aí jogando RPG, aí eu jogo RPG, vou começar a balançar a cabeça. E aí, mas Senhor X criou coragem e chamou a senhora Y pra assistir Vingadores Ultimato, ó, Manel. Poxa, aí macho, tu... o cara deu uma cartada da vitória aí, viu? Aí ele surpreendeu, viu? Aí o cara vê, né, já começa a se basear em que tempo se passou aí essa história. Porque até então era um filme do Tarantino que podia se passar nos anos 60, né? Quem sabe? Aí, macho, o que foi que a... E aí a senhora Y, ela falou o seguinte, ó. Não, mas eu não tenho dinheiro pra ir, né? Pra assistir os Vingadores Ultimato. Eita, esse H aí é triste. É. Aí o senhor X falou assim, ó. Não tem problema, não. Eu tenho um ingresso aqui sobrando. Olha aí. Eita, porra. Aí ele mandou a desculpa, ó. Comprei aqui pra garantir a vaga de alguém aqui no filme. É o pilantra, né? É o pilantra. É, mas agora só um comentário, Maqui, só pra entender o que é que vocês acham. O fato do senhor X ter comprado dois ingressos antes de convidar a menina demonstra confiança, desespero ou paranoia? Se configura como, né? Eu quero assim. Não, na verdade, eu já vou até pensar o que foi que a mulher pensou aí, sabia? Olha lá, mano, o seu lado As mulheres, peraí, tu tem que explicar com a voz feminina aí, pra contextualizar o povo. Aí dentro. A voz de mulher que o Fernando fazia, Manel. Tu imita a voz de mulher. O Fernando direito, que todo programa tu fica denegrindo aí o Fernando. Ai, Fernando! Não, Fernando! Ai, Fernando, não é assim! Ei, mas peraí. Aí, o seguinte é o negócio. As mulheres, mano, elas são psicopatas, tá entendendo? Ixi, são cheios das minhocas na cabeça, entendeu? São... É não. Foi que ela. Mas no momento que ele disse, eu tenho um ingresso sobrando, ele disse. Mas que ela disse isso, não deixou nem o miserável calar a boca. Ela já pensou, ixi, ele tá me chamando porque a outra não aceitou. A outra? Aí ele veio me fazer a outra opção. Esse Manel é um gênio, viu, mano? Bicho é qualquer outro gênio com J. Mano. Ela já pensou que o cara fez ela de segunda intenção, entendeu? Ou segunda cara, intenção, não, segunda opção. O cara decifrou a mente feminina em segundos, mano. Tu viu aí? Puxa, é um monstro. Macho, ela pensou isso, eu tenho certeza, mano. Esse mano é um animal, né? Aí depois que ela pensa isso, aí pronto. Aí os 50% de chance caiu lá pra 30% ou 20%. O negócio ficou feio pro lado do senhor X. Mas vamos lá, continuar. E aí, será se os 20 vai se superar? Diga aí. O Laerme Freitas já tá dando uma, né? Dando uma profecia aqui na história, ó. Comprar o ingresso foi desespero. Ele tentou comprar a mulher nesse momento. Ninguém compra nada pra mulher antes de pegá-la. Ela merece palmas, viu, mano? Palmas, é isso aí, garoto. André Azevedo, Manel quebrou o código da Matrix feminina. Ei, dentro. Oi, João, aí, meu chave, você tá certo. João Martinho, Manel é um gênio. Atrás dele eu sou um jumento. Aí dentro. Olha o novo. Exatamente. Olha o novo, aí. Aí dentro, a sua peida. Putaria. Aí, macho, o que é que acontece? Eita, porra, estamos chegando no final da história, Manel. Ó. Lá agora vem, Manel. É o clímax. É o clímax. Lá vem, né? O cara poderia segurar nesse momento pra contar no próximo episódio. Igual a do Bala, né? O cara chega na parte final aí, suspende pro próximo. Mas não vai fazer isso não aí, que é sacanagem com o Senhor X, né? Senhor X já tá fudido, né? O pior é isso, mas... o Senhor Eu X imagino que é a solução X. pro problema dele, os caras tudo. E o cara fazendo... E o cara ali segurando a audiência com o desespero do cara. Putaria. Aí, macho, o que foi que aconteceu? Lembrando assim... que o senhor X, ele tá aí no chat, hein? Ele tá conversando aí e tal. Tá não, macho, será? Cadê? Será cadê? Será que o senhor X tá aí no meio? Rapaz, tá aí só, tá só na zoada na mutuca. Ixi, é, macho, ele tá aqui mesmo, hein? Parece que ele tá aqui mesmo, hein? Ixi, eita, porra, e agora? É... E agora? Tá só e agora? Aí as conclusões. Aí a senhorita Y, Manel, balançada com a voz trêmula de senhor X, né? Ela disse assim, ó, tá certo, eu vou. Eita, porra, e agora? Chega a câmera do Neto caiu e agora? Aquele 1%. Caraca, eu me empolguei, a mano. A câmera eu ficou emocionada. Tu é doido, mano. Tari. Essa daí surpreendeu mesmo, viu, mano? Os caras estavam cotando que era 5% a chance do senhor X, mano. A mulher acertou, mano. Olha aí, senhor X aí. Certo. Olha. Os caras falando aqui a estratégia do João Kleber, sendo que tem um cara melhor, né, mano, que fazia isso também, que era o João Inácio Júnior, né? Os programas de rádio, toda a história dele, próximo programa a gente conta, o final. Aí... Inclusive tem que ter um programa só pro João Inácio Júnior. Aí, mano, olha só. O coração, né, do senhor X, né, pulou de alegria ao saber, né, ao ouvir aquela voz, né, dizendo que ia, ó, Manel, da senhorita Y. E o senhor X, mano, já tem um pouco de idade, né, começou a sentir o braço dele dormente ali, formigando. Aí apareceu assim, ó, Manel, no, em cima do aplicativo do WhatsApp, ó. Senhorita X está gravando um áudio, ó. Eita, ixi, porra, mano. O cara ficou o coração do cara. Será, uma hora tava dessa. Doido, meu. Tá mais. Mano. Tá mais. Tá, o coração tá mais. Tá palpitando mais do que. Pressão alta com um negócio de sal. O foda é que isso aí, mano. O cara doido pela mulher, a mulher dizendo o áudio do futuro do cara, parece que o tempo para, né, mano? O cara fica... até sem respirar, mano. É uma afliçãozinha boa, né, até de ter. Quando de repente surgiu aquele sonzinho, né, do áudio, Manel. Pinim! Sonzinho do áudio. Senhor X ali ficou apreensivo, né? Aí deu o playzão ali, né? O playzão no áudio. Aí veio a voz ali da senhora Y falando o seguinte. Nossa, senhor X, você é foda. Eita. Você é um ótimo amigo. Não, mas aí, cara, perdemos um guerreiro. E agora sim, aqui pra nós. Caralho, mas aí não, mano. Puta que pariu. Eita, pô. Aí o a galera dizendo aqui, ó. Aperte F pra prestar respeito. Putaria. Aí dentro, bicho. João Martinho, essa hora o coração do senhor X tá igual motor de Fusca. É, mas isso aí foi pesado, mano. Eu senti a dor do cara agora, mano. É doido, né, mano? Mais um ensinamento, né, Manel? Ali pro cara, né? Levar pra vida, né, mano? O cara ali se fudeu todinho, mano. Qual é a tua recomendação, Manel, ali pra história do Sr. X aí? Sr. X. É, porque até agora a gente só tá rindo da desgraça do cara, né, mano? Aconselhar que é bom, ninguém deu nada de conselho ainda. É. O que podemos... Que podemos sugerir, né? Doutor Manel agora, doutor Manel. Fala. Doutor Manel. Doutor Manel. Mas essa aí é a tua imitação do Fernando Henrique, é? Fernando Henrique Cardoso. O pior é que é isso aí, né, mano? Os caras nada a ver, né, mano? Fernando Henrique Cardoso aconselhando o senhor X, né, com a namorada dele. Que podemos pensar sobre isso, né? É que houve uma conclusão precipitada, certo? Nesse momento. É, existe uma retomada na economia aí, certo? Do rapaz. E ele pode muito bem dar a volta por cima ainda, apesar dessa palavra árdua no coração, certo? A questão aí do amigo é muito doloroso, mas... Ele pode pensar em investimentos a longo prazo, certo? O cara, o senhor X, mano. É, mas sempre fica aquela questão ali, né? Essa zona aí é muito extensa, tá entendendo? Pra você conseguir sair... essa zona é muito extensa. Aí, mas o senhor X, mano, tá dizendo aqui, mano. O senhor X ali completa a história dizendo... Na parte que o Thanos estrala os dedos, eu desejei que eu fosse embora na hora. O cara ali, né, mano? Pobre aí do Sr. X, né? Triste história, né, mano? Do Sr. X. É, o pior, mano, que o macho, sabe qual foi a principal burrice do Sr. X? O Vingadores Ultimato, mano. Tem tudo pra ser um dos melhores filmes do século, mano. Nunca mais este animal, mano, vai assistir um filme sem lembrar do trauma, mano. É, mano. Toda vida que ele vê o Thanos estalando os dedos, mano, ele vai lembrar do amigo, Babi, que vai cair em cima dele. Não, mas eu diria ainda mais, mano. Em qualquer filme da Marvel, mano, se ele for assistir o filme... Começar a passar aquela logo, mano, com as revistazinhas caindo e aparecendo Marvel. Aí só ele... Ao invés dele ver Marvel Studios, né? Ele vai... ele vai ver a mensagem. Amigos, você é um amigo. Amigos Studios. Sabe qual é a putaria no final do Vingadores? O Senhor X chorando, os caras pensando que era porque o filme era bom. Putaria, ela tá emocionando com um filme excelente, né? Aí, Jackson Vasconcelos, já aconteceu isso comigo, vixe Maria. Ei, fui... meu, Jackson, eu aposto 50 conto como aconteceu com cada um dessa sala aí. Fui na festa só pra ficar com a mina. E a festa era do Beija Eu. Eita porra, lá no Marinho. Eita, menino. Aí, isso aí eu nunca comparo. Essa assim, festa não, zona aí a gente tem que ir, viu, Manel? Onde é? Onde é? Isso aí. Festa do Beija Eu. Eita, porra. A menina ficou com mais de 30 caras e mandou pra mim. Tu é um irmão pra mim. Puta que pariu. Que pariu. Ah, mas aí você já se livrou, foi de um sapinho e uma porrada de coisa, tá? É melhor continuar no amigo dele. É, mas tu viu aí um nível de experiência, mano? O Manel disse, você se livrou de uma meia dúzia de doenças. Esse bicho não pensa. Não, não é negativo, basta só estudar aí. Acho que o cara ficou até emocionado, né? Acaba tem gasgo, é, mas é uns foras, é um sinistro, mas dá tudo, mano. O Laerme falou aqui, ó. O cara não aproveitou nada do filme, só na tristeza. Até o Tony Stark teve um final melhor. Ei, mano, agora a gente devia pedir pra senhora Y mandar a versão dela da história, né, mano? Exatamente. Que a gente tá vendo só o lado do senhor X, mano. O cara não tem como saber exatamente se a senhora Y foi essa carrasca toda, não. É, exatamente, mas o Laerme aqui tá falando aqui, ó. Ei, Joel, me diz a idade desse senhor X pra eu ver se ele ainda tem esperanças nessa vida. Acaba, tem, deixa eu ver se ele mandou aqui. 37 anos. Vixe, mano. Tá no forro da idade. Já tá no limite ali, viu? No limite, né, mano? Tá no limite do limite, mano. É. Tá só limite. Na alma, né, mano? Mas peraí, ela tem quanto? Não importa, mano. O que importa é a idade do cara, mano. O Sledgehammer falou aqui, ó. A mina já mandou um você é um ótimo amigo antes do filme pra ele não tentar nada. É muita putaria mesmo. É essa aí é a pior parte, viu, macho? Essa desgraçada aí não tem coração, não, viu? Rafael Moreira Santos, toda vez que os Thanos estralar os dedos, o coração do seu X vira poeira. Na verdade, a senhorita Y ali foi um inimigo muito mais poderoso, né, que o Thanos. Os caras mandando aqui hashtag Amiga Studios. Inclusive a galera deveria fazer uma reedição aí, né, passando as fotos assim, né, da senhorita Y. Aí no final aparece, né? Amigo Studios. Os caras aqui denunciando e dizendo que o senhor X, na verdade, é um... Não vai dizer, né? Pra manter a integridade do cara. Gente, não vai se comprometer com vocês. Vocês podem tentar, mas... A gente, inclusive, mano, eu tô até admirado a gente ter gravado praticamente o programa inteiro e ninguém ter errado o nome, né, do cara. O Jefferson Fernandes falou aqui. Ei, galera, maneira aí nos comentários. O cara tá aqui, ele já tá preparando a corda do... pegada é foda, viu, mano? Ah, inclusive a mensagem que a gente deixa pro senhor X, né, mano? Ali, se recupere, né? Que é difícil, né? Essa recuperação dessa ferida. Né? Mensagem pro senhor X, né? Saia da varanda. Sai daí, né? Essa aí foi cruel, essa aí foi cruel. O Jonatas Monteiro falando aqui, ó. No lugar das HQs caindo, mostra as cenas do fora do Sr. X. Mas é isso aí, né, mano? Isso aí dava um roteiro de filme bom, mano. É, porque se tu for ver bem, mano. É, de uns 5, 6 anos pra cá, mas Hollywood não abordou bem essa questão da friend zone, né? É, mano, é uma parada complicada, né, mano? Isso aí, mano. O Rafael Moreira falando aqui, velho. Rafael Moreira falando aqui, ó. O FCU, Friends Comic Universe. Tá aí, inclusive, o Rafael Moreira falou tudo, mas a gente tem que investir nesse universo aí, mano. Todo mundo tem uma história dessa pra se identificar, mano. Pois é, mano. Inclusive, mande sua história, né? Se você tem a sua história triste, né? Pra gente fazer a dramatização aqui no programa, né, Manel? Na verdade, fazer, o cara, né, podia era roubar a ideia do Rafael Moreira e ser o nome do quadro, né? Friend Comics Universe. É, o cara faz o logo, né? O logo com... É. Começa, inclusive, o programa com o logo. O logo o caindo. O Rafael aí vacilou. O cara já pegou essa marca aí. Vai fazer agora. Pois é, mano. Inclusive, né? Se inscreve no canal, já vamos embora, né, mano? Vamos embora. Isso mesmo, as cenas das fotinhas do senhor X levando fora e vindo. O logo, né? O logozinho do FC1. Ao invés do logo ser o Capitão América jogando o escudo, né? Assim, pra tela. Aí a menina, né, jogando amigos assim. A palavra jogando... amigo rodando assim, né? O cara tá dizendo aqui, mano, o Melquisedec, a logo tem que ter a foto do cara da moto lendária. Putaria, mano. Inclusive é isso aí, né, mano? Vamos embora, né? Já tá dando horário, né? Senhor X se fudeu. É, a moral da história é que o senhor X se fudeu. Eu queria deixar o recado também para na próxima live, mano, se o pessoal puder convidar os amigos aí. Hoje a gente chegou em 34 likes, né? Olha, quando aí a gente chegar em 50, tem o espacate do Manel em cima de duas cadeiras. Exatamente, é, na próxima live vai ter... Na próxima live vai ter esse desafio aí. A gente já tá preparando aqui as cadeiras, então sexta-feira chamem os amigos pra live. O cara não precisa nem assistir, não, mas se ele entrar e der o like, já tá valendo. Precisa, o cara... Os caras ficam tudo ao redor, né, assim, mano, né, com as cadeiras. Os caras tudo de braço cruzado, né, assim, cadê, cadê? Vai, vai, vai, vai. Aí dentro. Espera. O cara, a galera, cara, aqui mandando um salve para senhor X. Saudade. O cara tá dizendo aqui, mano. Cadê? Como é o nome do cara, mano? Adnan Batista Alves. Primeiro filme do Amigo Estúdio se chama Senhor X. O primeiro soldado da Friend Zone. Primeiro soldado, meu irmão. O Neto tá falando aqui, Jean-Claude Manel. Inclusive é isso aí, mano. Se inscreve aí embaixo, né, aí no nosso canal aí, né, deixa, clica no sininho ali pra receber as notificações da live, né, sempre que surgir uma live, você fica recebendo aí, quando não tiver jogo da final do Ceará, né, Manel? É, afinal, é a única coisa que pode impedir o programa de acontecer. É, final do jogo do Ceará e se algum de nós ganhar na loteria. Laerme Freitas, chama o seu X no próximo programa pra fazer um react das melhores cenas de Vingadores Ultimato. Os caras são foda. Eu não tenho coração não, é, velho. Pra assistir com ele, né, Vingador. Oh, putaria, vamos embora, simbora, Manoel. Inclusive, se inscreve aí no canal do Anime Go também, né? Primeiro Anime link aí Go, na descrição. Né? Dá uma olhada aí nos links Anime Go. Exatamente, é aí, rolar ó. Vários se vídeos aí, né? Canal aí, por favor. Valeu. Deu valeu. Boa noite. Deu a inclusive, hora. Vai ter live, Manoel, aí do Manelus Gameplays, né? Cadê a live, mano? Cadê lá, irmão, né? Vai não, é. Mas, ele tá com um cara que vai dormir agora. Eu tô fora do meu horário, mas eu vou fazer a livezinha até 2 horas da manhã. Pronto, só até 2 horinhas, vai lá. O horário dele é 4 horas da manhã até pra frente. 5 horas da manhã o cara ainda jogando. Pegando piaba, né, e jogando logo. Simbora, mano. Já estamos frescando demais aqui. Vamos ver aqui. Ah, simbora. Valeu, galera. Galera tá só frescando aí no chat aí. Dá um pulinho pra live. Vamos lá. Falou. Valeu. Falou, galera. Falou. Puta. Hasta la vista, baby.